vocês, um Realcast. Eu sou o Thiago Amorim e eu não sou exemplo pra nada. Oi, eu sou a Inaê e eu queria dizer que Pokémon GO é muito mais do que um simples aplicativozinho de celular. Aqui é a Luana e eu nem sei porque eu jogo Pokémon GO, eu tenho preguiça até de levantar. Todo tempo. Meu espírito animal. Oi, eu sou o José Victor e jogar Pokémon é melhor que transar. Caralho. O bom é que ele me pulou, né? Oi, eu sou o José Obrigado. Vitor, eu tô soltando bira, eu sou jogador profissional de LOL. Opa, desculpa! É meu primeiro podcast, então eu tô me achando. Olá, eu sou o Bira e me desculpem, mas Digimon é melhor. É isso aí. Mas a gente vai falar bem de Pokémon. Ah, no seu cu. Eu sou o Iago e o PJ é um ratatá que avô. Caralho. É, pô. Porque o PJ é um pombo. O pombo é um rato, quase. Transmite doença do mesmo jeito. Mundo canibal fazendo escola. É isso aí, a gente vai aqui falar da nossa história sobre Pokémon GO, o que, que mudou nas nossas vidas depois do lançamento desse aplicativo, pra melhor ou pra pior. Mudou nada, velho, mudou nada. Mudou de muita gente, que muita mudou, gente mudou. Descobriu que tinha uma luz no fim do túnel, por causa desse jogo. Descobriu que tinha evangélico. O pessoal descobriu que tinha um sol brilhando lá fora depois que esse jogo lançou. O Iago antes do Pokémon GO, ele era só pichador, agora ele é grafiteiro, cara. Ai, agora é foda. Aqui, eu conheci o submundo da putaria de Teresina na época da Copa do Brasil, na Copa do Mundo do Brasil. Conheci todos os cabarés de baixo orçamento da cidade. Tinha um lugar que eu cheguei e tava dançando uma mina lá, mó esquisita. Eu tava com medo de encostar nas paredes e pegar alguma coisa. Agora eu imagino pra que você chega com um cabaré desse perguntando se era um real a hora. Ei, Thiago, esse que tu foi aí, é pra casa foi 100%? Foi 100%, lá no centro. Eu fui lá também. Ih, rapaz. Eita porra. Cara, fazer aquele programa pra já, viu? Eu quero ver as histórias desses caras. A gente já tem história pro um Realcast proibidão. É. As mulheres do 100% são bem esquisitas, cara. Nesse um Realcast eu vou ser tipo Jovem Nerd, do Orelha. Cara. Nessa época da Copa do Mundo, a gente conheceu umas minas que tava lá perto do cabaré. A gente trouxe aqui pra casa. Porra. Eita porra, bicho. Foi o fudido. Eu mais... fui lá, mas eu. Fui lá, mais mas estranho. Eu não cheguei a usar, não. Fudido mais estranho. Lá, eu me sinto muito orgulhoso. Quando eu moro no Rio de Janeiro, eu nunca me envolvi com drogas ou prostituição nem porra nenhuma do tipo. E aqui é tipo. Só com assalto, né, cara? Só com a sala. Nada é demais. Cara, é só tu entrar na Universidade Federal ou Estadual que tu é, então, nesse mundo aí. A galera de. É, cara, principalmente. Nem fala, eu fui visitar o. Na. Pô, pra pré-vestibular, fui buscar a Federal aqui. Eu fui no prédio de Lecras, cara. Só tinha só, tipo, nego usando maconha, tá ligado? É foda. Cara, é só dar um rolê onde tiver sociologia e psicologia. E filosofia. Obrigado. Praça de psicologia, não. Aqui tem a. Aqui na UFP tem a Praça da Filosofia, que é a. Onde a. Tu só. Tu sabe. Tu seguia pelo cheiro, velho. E pela fumaça também. É. Felizmente a UFRN, a parte de psicologia não é tão acabada assim, porque é no mesmo setor que o pessoal de direita. Aí você sabe, direita é um negócio mais elitista, organizado. Ô Iago, tu conhece o Traveco da UFP? Tô dois a Deus, meu irmão. Oi, Thiago. Tu conhece o Traveco da UF? Qual o Traveco? Cara, o, é? Não, você quem é, eu tô ligado, eu já vi ela de perto uma vez e tem um cara que eu conheço que Que pegou, me tava, ó, não, pegou, pegou. Tava olhando o perfil dela no Tinder uma vez e me mostrou. E, aí eu só fiz olhar pra ele. Eu mandei no grupo, porra. Eu lembro que tu mandou. Ele caiu na armadilha do Junkrat, né, cara? Não ficou só no Tinder, não, ó. É, esse meu amigo foi o Thiago que mandou a foto no grupo. Cara, te falar que foi uma experiência. Mandou um print. Foi uma experiência bem top, ó. Eu vou dizer que teve um amigo meu que passou por uma experiência parecida aqui também. Olha, mas se é operada. Conheceu uma que é Vanessa, o nome. Pouco tempo depois descobriu que ela era. Ela não era trap, ela foi, né? Ela fez cirurgia. É trans. Essa Maíra aí ainda tem o um negocinho ainda. Tem não. Faz tempo que ela não tem. Faz tempo que ela não tem. Eu conferi. O negocinho é ótimo. O negocinho. Não, pô. O negocinho. Tu não dava pra ser negocinho, não é negoção, né, cara? Não dava pra ter feito. Não dava pra ter feito o que eu fiz com ela se ela tivesse, não. Ah, mas se a bola não tocar, que é de boa. A vantagem de... Eu vi na página de Monegro, a vantagem de você pegar um traveco é que você pode gritar do nada SWORD FIGHT! Aí começa a esgrima. Que nem o Danilo disse, é brincar de idade média. Pô, de Star Wars, é só pintar o pau de alguma coisa, né? Pinta de aquela tinta que brilha no escuro. Mas, gente, eu conheço essa Maíra de algum lugar. Qual? Pegou também, eu mandei. Né? Eu lembro. quando eu combinei com ela no Tinder, eu botei um print lá no DC dos Fios. Ah, então já sei o que é. E ela nem foi a primeira. Não, vocês sabem essa. Ah, eu lembro dela, cara. Eu lembro. Essa travesti reflexiva, a da página? Eu sei qual é. Sim. Então, ela é daqui, ela faz psicologia também. Show. Eu fiquei surpreso quando descobri que o cara do Herói já tiver de Natal. Fiquei até feliz que eu posso procurar quem é pra dar um cacete nele, pra deixar de O quê? De quê? O cara do Herói já tiver. Ah, sim. Como diria o Ian, você tá uma porrada nele. Capinaremos. O Ian vive pedindo pra eu dar uma porrada no Caio Oliveira do cantinho do Caio. No Caio. Eu tava vendo uma matéria que o pessoal tava combinando de ver a área que tem os Pokestops de hospital de criança e tal, que tem câncer e outras coisas, de jogar aquele Lure Module lá pra elas poderem capturar Pokémon sem ficar saindo do... Isso seria uma boa. Do seu... Cara, eu achei isso genial, velho, e tipo... Eu não preciso ficar gastando Lure Module. Outras pessoas estão fazendo isso por mim. Então eu tenho umas 4, 5, 6, acho que é 6 Lure Module. E cara, se eu descobrir um desses lugares, eu vou combinar com a galera qualquer dia de ficar botando. Pro pessoal ficar se divertindo no celular também, porque o pessoal no hospital não tá com PC. No máximo um celularzinho e. O que custa fazer um ato assim? Pokémon GO também é amor, gente. Pois é, acho que você farmando uma conta no PC sem usar bot, que agora tá gerando ban, não usem bots. Não, é sério, um amigo meu, ele tava usando um mod ele nem jogava mais, ele sabia onde tava o Pokémon, ele ia lá capturar, ele não ficava jogando mais, porque no coisa tu fica com o mouse jogando a bolinha. E o jogo fazia tudo pra ele. E ele acabava não jogando nada, só tava farmando. Nossa. Acho que o único momento que ele jogava mesmo era pra pegar o ginásio, que ele achava legal ficar clicando. É, não usei bot, é tipo aquela coisa. Corrupto mais íntegro, tá vendo? Vamos baixar o jogo pirata, mas não vamos ficar vendendo CD pra distribuir. É aquela velha história, né? Rouba mais faz. Saudoso Maluf. É tipo, cara, chega a ser desconfortável pra quem tá jogando você chegar. Pronto, na UFRN, eu tava lá na UFRN e tal, eu fui olhar os o ginásio que tem por perto, né? O level 2, level 3, eu olho assim o ginásio, no dia do lançamento do jogo, o cara é com level 32, eu, peraí, tá errado. level 32 com Dragonite CP 2300 e pouco, tá errado. Quando eu peguei level 5, eu falei assim pro meu pedioto, caralho, a gente vai arrasar agora nesses ginásios. Aí quando eu cheguei lá tinha um Gyarados level 2000. Eu nem entrei. Cara, eu fiz muita gente aqui do bairro tomar strike, porque eu printava e mandava sem dó, tipo, no dia que lançou, no outro. Porque no dia que lançou foi o dia que veio o Esquadrão Suicida, se não me engano. Aí no outro, eu toda feliz, né, vamos sim no ginásio. Cheguei lá, tipo, um monte de Pokémon raro com Snorlax com 5 mil de CP. E eu fiquei, tipo, como assim? Aí eu comecei a printar e mandar mesmo, aí eles tomaram strike. No dia que lançou, foi a noite da estreia de Esquadrão Suicida. Eu lembro que eu saí do filme, aí eu era pra fazer review pro site, por um real. Mas não, eu fui pro McDonald's, porque lá tem um Pokestop do lado. E dois... Comeu o Big Mac e jogar, né, cara? Porra! Eu tenho a mania de esquecer do jogo. Às vezes eu saio, eu esqueço de abrir ele, eu perco muita oportunidade, porque eu esqueço dele, eu tô com muita pressa. Então não esqueçam seus Pokémon Go, gente, pelo amor de Deus. Eu esqueço mesmo, eu falo, na hora que eu chego em casa que eu lembro, vou caçar Pokémon, eu tô dentro da minha casa, que não tem Pokémon nenhum, eu falo, eu sou uma idiota. Se Pokémon fosse de verdade, tu ia deixar tudo solto pra... Não esqueça deles, não. Dentro das Pokébolas, eles morrer cara, de fome. Cara, não, mas tipo, tem uma dica maravilhosa pra isso que eu descobri tem dois dias. Que tipo, tem uma parada chamada... Fake GPS, coisa que tu baixa. Economizar bateria. Dá um cálculo de economizar bateria. Que tipo, quando você vira seu celular, a tela apaga. Daí ele economiza a bateria e você pode pôr no bolso. Já que quando cara. Aparece Pokémon, vai virar de qualquer jeito. Eu fazia isso pra pegar o ovo. Pra mim, tipo, isso é bonito, mas pra mim não funciona. Essa é uma coisa, come muita bateria. Jesus, eu vou pra faculdade com carregador, já é tipo telefone fixo. Eu já chego na sala, coloco o carregador. Não. Primeiro, pra mim isso não é prático, porque eu não uso celular. Eu uso um tablet de 8 polegadas. Uhum. Segundo, que a... Ou ele usa um tijolo. Dele. Ele usa um tijolo, gente, pra jogar Pokémon. É, eu uso tijolo. É jogar Pokémon e jogar no assaltante também, na hora que eu vier. Eu, como já não bastasse isso, a bateria do meu bicho já foi pro... Viciou. Onde o Juntos bateu as plantas. Não, viciou. Era, a vida útil já era, cara. Morreu. Eu carrego de madrugada, sai de casa 100%. É, entro no ônibus com o bicho 80%. Chego no trabalho, tem descarregado. Caralho, O teu tablet tem vida útil que nem minha vontade de viver quando eu saio da cama. Eu volto pra... Pois é. O meu celular pode carregar o dia inteiro. Na hora que eu tiro o carregador, ele cai 99%. Qual que eu taco na parede? Nossa, mas é assim mesmo, porque tipo, ele usa o GPS e o 3G, só que também tem uma manha de você já deixar salvo os mapas pra não ficar carregando, porque o que gasta muita bateria é isso de ficar carregando os mapas quando a gente anda, vai pra outros locais. Então, eu tenho um bloco, assim, de notas aqui cheio de localizações. Meu Deus do céu. Eu e o assim, do Pokémon? Eu tenho aqui, stops de... spots com 6 Pokestops. Eu tenho aqui Central Park, que é o melhor lugar pra jogar. Olha o cara mandando já os hacks de fake GPS. Meu Deus do céu. Não! Fora, Morinho. O brasileiro precisa ser estudado. Meu Deus. Cara, Deus do céu. Deixa eu te contar que eu aprendi um bocado de coisa sobre o metrô dos Estados Unidos só jogando isso aí. Porra, Thiago. O amigo meu, cara, a gente tem um lugar aqui, vamos pegar ginásio aqui no Bronx, não sei o que, avenida, não sei o que, não sei o que. Aí, caralho, eu vou achar aqui. Aprendi muito, velho, sobre. Tinha o Queens, tinha o Bronx, tinha a Filadélfia. Aí eu só lembrando dos filmes que eu assisti. Cara, acabou de acontecer uma coisa inédita aqui no ginásio daqui do bairro. Um instinto tomou. Eita. Eu juro pra você, aqui eu nunca tinha visto também um ginásio com Stink. Sério. Eu também nunca vi. Aqui tem três pessoas do Stinct que estavam. Que já estão level 30 pra cima. Eles estavam pegando todos os ginásios. Aí a gente começou a denunciar eles. Só que não tava dando. Não tava demorando. Aí a gente juntou uma galera do Valor pra fazer uma raid contra eles. Eles eram bem fortes, mas tipo, a vantagem era nossa, que a gente tava atacando. Como é que é o nome? Como é que chama, né? Ponto de experiência não. É reputação ou não? aquele XP que tem no ginásio, que é level 3, level, aí tem de 2.000 a 6.000. É muito fácil tirar aquilo ali, você derrotando os pokémons. Mas pra você aumentar aquilo ali, sendo do teu ginásio, é muito difícil. Porque upa pouco. Então sempre a vantagem de quem tá atacando. E vai ter a preferência. E a gente começou a derrubar esses caras todos, velho. Porque eles estavam botando pokémon de level de CP muito alto. E a gente não quer que vire uma bagunça. Sei. O time Stinct aqui de Teresina é câncer. Pra ser sincero, eu nunca vi ninguém desse time. Como eu disse, né, cara? É RXZ, né? A Luana aí. Nossa, não durou nem 2 minutos o ginásio com o time Stinct. Já tem um Velo. Velo aqui é o que mais usa hack, sabe? Nossa. E a Luana é que time? É Stinct a Luana. Fugiu, você banido. Grande loucura. Eu achei, tipo assim, eu acho que a escolha tem que ser pela apresentação. Quando eu cheguei lá e falaram, oi, meu nome é esse aqui, eu uso isso e isso pra capturar Pokémon. Eu penso assim, eu falei lá, magia, foda-se, o outro negócio lá, foda-se também. Eu gostei do guri loirinho lá, eu achei legal. Ah, virou teu crush. O carinha virou teu crush. Garota de 20 anos e tá com crush em personagem de Pokémon GO. Cara, tipo, o pior tudo é que eu nem sei qual é o lema do Instinct. Será o quê, né? Eu segui seus instintos, ó. Não, cara, mas tipo, tem... Nossa. Nossa. O valor é você se valorizar. É. O místico é você. Você ser um mago. Usuário de Mago Mumba. Você seria o time de Alamu. Daqui a pouco vai ter textão, viu, dizendo que Team Mystic mexe com um banda em Macumba. Daqui a pouco vai ter textão falando que a gente tem que ir pro aí. Inferno. É, olha aí, provando que a gente tem que trabalho disso. Cara, aquela pastora que falou assim, eu fui pro inferno 6 vezes e eu vi o Vale dos Pokémons. Eu, caralho, essas porra. É pra lá que eu quero ir, então, porra. Eu tô ainda na dúvida se eu vou pro Vale dos Pokémons ou dos homossexuais. Ainda tô tirando um Nindu de T. Fica um fazendo fronteira com o outro. É só dar um pulo que tu. Vamos um ser vizinhos, no... gente. Vocês entenderam até agora que é o mesmo Vale que os homossexuais jogam Pokémon GO? Essa foi a indireta, então? Caralho. Quem joga Digimon vai pro céu, então? Vai ficar no limbo mesmo. Ainda bem que eu sempre preferi Digimon melhor. É foda que os jogos do Digimon não ficaram tão populares assim. Tem uns jogos de arcade que são... Eu gostava de Digimon porque a Angélica era a Eliana que cantava. Cantava, Eliana. Angélica, porra! Angélica. Digimon é Angélica, Pokémon é Eliana. Eu nunca assisti Digimon. Eu também nunca assisti. Como assisti, eu só joguei um jogo de PS2. Como assim, cara? Assisti a primeira temporada. Thiago, isso aí é da nossa infância, né? Mereci, da dele, mas então, a Luana, cara, é velha, porra! Ah, então. Eu o que eu disse. Cara, Digimon era legal, cara. Digimon tinha uns roteiros bem bacanas, tinha uns arcos bem legais, oh, assim. Não é pra provar Pokémon, que Digimon, todo dia Digimon, tinha uma história diferente. Pra provar que Digimon é melhor que Pokémon, na abertura, a Angélica falava... Idem. Eles vão se transformar para seu mundo salvar. E a Eliana falava assim, vem correr perigo. Vem ser meu amigo. Olha a mensagem que ela passa, mano. O que eu mais gostava mesmo era Cavaleiros do Zodíaco. Olha, já... Eu lembro uma época que a minha mãe me acordava às 6 horas da manhã e eu e ela assistia Cavaleiros dos Zodíacos todo santo dia, 6 da manhã. Oh, caralho. Vocês são muito velhos. Eu vi aqui mesmo, mas... Eu não cheguei a pegar nenhuma época de ver desenho. Cara, assim... Você já chegou na época do Boku no Pico. Eu já nasci assistindo... Melhor infância. Melhor infância. Por muito tempo eu tive raiva do Pokémon, cara. Eu detestava Pokémon. Essa geração nova nunca vai assistir Bible Black pela história. É. Porque, tipo assim... O Pokémon, na minha época da RedeTV, ele passava entre Fullmetal Alchemist e Capitão Tsubasa. Eu gostava dos dois. Pokémon eu cheguei a ver na RedeTV. Aí o Pokémon... É, 2008, 2009, voltou a passar Pokémon, acho que foi 2008. Exato, por aí. Mas o que tu pegou, Bira, já era aquela época da Mei, né? Que ela andava junto com o Ash. Não era a Misty, não, né? Não, era o primeiro, era a primeira temporada. Não, é porque em 2008 voltou o Índigo, voltou a primeira temporada. Começou de novo. É porque passava, beleza. Acho que passava na Globo, ou era no SBT, aí eles pararam de passar e mudou pra RedeTV. Mas Pokémon, o primeiro Pokémon foi da Record. Pois é, a Record comprou, aí depois a Globo comprou outra temporada, aí depois a RedeTV comprou outra temporada. Aí depois a RedeTV comprou os direitos da primeira versão lá, que tava na Record, aí ficou, tipo, passando na RedeTV esse primeiro Pokémon. Aí na hora que chegava no final, ele já pulava pra que eles tinham, né, que é com a Mei lá. Aí tinha uma parte que ficava entre essas duas temporadas que tava lá na Globo. Tipo, aí quando a criança ia assistir, não entendia por que diabos que a Mei aparecia do nada lá. Do nada. Onde a Record comprou, a Misty não andava com ele. Aí a RedeTV comprou, a Mei já tava andando com ele. No lugar da Misty. Que de 2006 a 2008 a RedeTV dominou muito os animes na TV aberta. Cara, porque... a RedeTV salvou uma geração, cara. Porque voltou a passar. Voltou a passar Super Campeões, que é o do Tsubasa. Passou Full Metal Alchemist. Acho que até teve Hunter vs. Hunter vs. Hunter. Falo Hunter vs. Hunter por causa disso. Porque a galera que assistiu o Hunter vs. Hunter pela. Baixando nos fansub, né? Eles só chamam o anime de Hunter. Eles X como Versus. Tô ligado. Aí depois dessa fase, que eu lembro que até 2007 eu ainda morava no interior, e aí quando eu me mudei aqui pra Teresina, 2008, começou aquele negócio de Chaotic, que começou os cara, eu achava que Chaotic também. Começou os genéricos dos Jiraias na RedeTV. Eu gostava de Chaotic, que era uma parada tosca, mas eu assistia jantando, então achava legal. Eu gostava daquele desenho do... Que era tipo um Big Brother, tá ligado? Ah, tá ligado. Nossa, meus primos pequenos adoravam essa... E desafios. Caralho, velho. É uma parada... É quando você percebe que o desenho da nova geração não é pra você. Foi quando eu assisti. Eu sempre tive TV a cabo. Aí eu fui criada assistindo Baby Looney Tunes. Eu também. Baby Looney Tunes também é da minha época. Eu não, eu só assistia SBT. Nessa época a gente já tinha uns 13 anos, né? O Baby Looney Tunes. Eu tinha 7, 8. Eu tinha uns 7, 8 também. Eu assistia muito Coragem, o Cão Covarde. Eu tinha medo. E a Mansão, alguma coisa para amigos imaginários. Mansão Forte para amigos imaginários, um dos melhores. Nossa, coisas. Nossa, cara. Era uma delícia, cara. Isso. Esse desenho parecia ter sido feito pelo Alan Moore, sabe? Nossa. Ele parecia ser feito pelo Tim Burton. Tá mais pra Tim Burton. É uma mistura dos dois, cara. Tipo, aquele Pokémon, aquele amigo imaginário Coco, eu acho. Puta negócio estranho. Eu ficava depressivo vendo esse desenho, porque eu não conseguia com o amigo imaginário. Aí eu ficava tipo, caralho. O desenho que eu ficava depressivo assistindo, que era no SBT, era a Vida Moderna de Roku. Cara, esse desenho é muito bom, cara. Tinha um vacão, muito foda. Nunca ouvi falar. Cara, esse desenho, ele reprisou até na Band, cara. Ele reprisou na Band um tempo desse. Ele vai ser reprisado na TV a cabo agora de novo. Acho que na Nickelodeon, Que vai ser reprisado a Vida Moderna de Roku. Ele foi de 94 a 96, 4 temporadas. Isso nos Estados Unidos. No Brasil foi no começo dos anos 2000. Isso. Bicho, não é um desenho pra hoje, porque ele é um desenho muito sujo. Sim, tem umas paradas lá que... Não é sujo de humor negro. Não é cor de humor negro. É... Eu não sei como é que eu explico isso, cara. É uma parada mais... É um humor bem... Tem situações lá que... Situações lá que são bem, assim, meio que adultas. Tipo, é, a pessoa vai achar muito chato, não vai entender algumas piadas e tal. É. Se alguma vez passar de novo, vocês assistem aí, que vale a pena. Ou não. Eu vou procurar. Voltando a Pokémon. Vamos voltar a falar de Pokémon, que a gente tá falando de Pokémon. É isso que eu ia falar. Voltando a Pokémon, enquanto vocês estavam falando, eu tô aqui no PC. Estou meio ocupado que tem um Taurus por perto e eu tô tentando achar esse filho da puta. Olha o... Vai, quer abrir o aplicativo aqui. Cara, aí no interior não era pra ser fácil pegar, não, o Taurus? Opa. Não, ele é... Ah, não. Mas tá em Natal, né? Esqueci. É. Mano, esses Pokémon... Eu tenho medo de pegar esses Pokémon de região, porque acho que é Mr. Mime, Taurus, Farfetch, que é por continente. Aí eu peguei cada um deles, aí fiquei com medo de tomar um ban. Mas eu vou... Pegar o Taurus. Que jogador. Se a Niantic me notificar, eu vou falar assim, cara, eu tô viajando mesmo. Foi mal. Desculpa se eu sou bilionário. Você viaja todo dia pra um lugar diferente no mundo, aí pega um Pokémon e vai embora. Olha, mas a gente tá vendo aqui que você tá andando muito rápido aqui nas regiões. Cara, mas eu pego um jetpack. Como eu falei, eu sou Nossa, muito... Cara, falando em andar muito rápido, eu tava deitada, daí veio a notificação, você está indo muito rápido, você é um passageiro, daí eu fico com cacete. É. O meu acontece isso, mas é porque é nessa. Aquele meme do cara que fala que tá apaixonado pela mina, aí o Pokémon Go rápido fala, você tá indo muito rápido. Sim. eu vou fazer aquele meme do Ted, do How I Met Your Mother, quando ele fala que tá apaixonado pela Robin. Sim. Tá ligado. Mano. Mas é tipo qualquer mulher, né? Então voltando aqui, como Pokémon Go pode ajudar você a encontrar uma namorada? Pois é, eu fiz um texto. É mais fácil achar um Pokémon. Quer, né? É mais fácil achar um Pokémon. Não, cara, mas vai que você encontra. Eu me lembro que. É mais fácil arranjar um namorado assaltante do que uma namorada normal Pokémon Go. Eu lembro que aqui, Natal. Cara! Um crush assaltante. Esse negócio de pegar garota, né? De Pokémon Go. Cara, pelo menos aqui em Teresina, eu vejo que esse negócio com Pokémon Go tá fazendo a galera ficar muito... Se reunir num ponto só, por causa da Lore, né? Tipo, eu acho que bem fácil surgir casais daí, tá ligado? Essa galera que se reúne ao redor do Pokéstop e tal. Tipo, na Ponticabana mesmo, lá, um parque que tem aqui em Teresina, eu passei na frente um dia desses e olhei que tinha uma porrada de gente ao redor dos Pokéstop e tal, e tinha homem e mulher lá. Aí, tipo, cara, acho que deve rolar altas conversas lá, tá ligado? Tipo, mano, se o Tinder consegue formar casais, o Pokémon Go vai fazer isso muito fácil. Cara... É o que eu disse, cara. Aqui tem uma página que é chamada Spotted Fest. Spotted é o FRN. Aí, tipo, tem um cara dizendo que tava achando estranho. Arruma gente jogando Pokémon. Aí apareceu uma mulher dizendo que era pro pessoal ir caçar... namorado ou beijo na boca do que caçar Pokémon. Aí teve um amigo meu que fez, não, pelo menos o Pokémon não mente pra você. É aquele print do cara achando o Dragonite CP alto, aí a mina manda mensagem no Messenger falando, desculpa, mas eu só te vejo como amigo. Resumo da minha vida, cara, você vai lá querendo ter tipo, uma Eve e acaba pegando uma Jinx, sabe? Cara, mas eu adoro pegar uma Jinx, cara, eu nunca achei uma aqui. Acho no sentido literal ou... Você mandou uma Jinx nesse instante, Iago. É isso aí. Ah, é. Se a gente for falar das Jinx que a gente pegou, a gente tem que fazer outro Hellcast. É. Cenas dos próximos Jinx capítulos. Apareceram nas vai ser um Hellcast a festa surpresa. Kinder Ovo. E só vai ter eu e Iago de participante. Ai, que velho. Eu perdi o tal, eu não acho. Ei, mas eu tenho uma reclamação de Pokémon GO, velho, porque ele todo mundo que já jogou algum jogo de Pokémon, nem que seja emulador de Game Boy. Já joguei o Fire Red, lá, o Hub, que é o melhor. O mais divertido pra mim, pelo menos. Tipo, você tinha aquele carinho pelo seu inicial. O seu inicial é o mais forte, ou é o que você vai treinar desde o começo pra levar nas costas o time. O seu inicial é o que quase derrota o lendário pra tu capturar ele. E no Pokémon GO o teu inicial é um dos primeiros que tem que jogar fora, porque tu não vai conseguir upar ele. Nossa, sim, cara. É tipo, eu achei isso muito estranho, porque tipo, o meu inicial veio com acho que 20 de CP. Daí, tipo, ontem eu fui no shopping e peguei um com 327, mais ou menos. E aí tu olha pro teu inicial, olha porque tu capturou agora, olha pro teu inicial e fala, cara, tu vai vazar. Eu só não apaguei meu inicial por consideração mesmo. Eu e o meu, o meu já foi... O meu, já devolvi o meu pro professor há muito tempo. Nossa. É porque tem aquela coisa de Pokémon ser perfeito. Me disseram porque... como faz pra pegar o Pikachu inicial. Então, se eu te passar as coordenadas aqui, tu pode pegar vários Pikachu se inicial. Então, na história, o Ash pega o Pikachu porque ele chegou atrasado, aí não tinha mais nenhum Pokémon inicial. Sim. Aí no Pokémon GO, pra você pegar o Pikachu inicial, é só você ficar andando e você não pegar o seu inicial. Aí parece que ele aparece, algo assim. É, depois de 4 tentativas, o Pikachu aparece entre os outros iniciais, tu pode pegar ele. Pô, eu não sabia disso. Mas mesmo assim, gente, a gente ia dar pro professor mesmo, o Pikachu. É, pois é, pra que fazer isso? Tu vai ter que não jogar fora esse rato amarelo, desgraçado. Não serve pra porra nenhuma também. Não serve pra porra nenhuma mesmo, porque nos jogos porque o Pikachu não é bom não. Eu nunca vi um cara com um Pikachu, um Raichu lá no Hall da Fama. Também não. Cara, o Pikachu é tipo, ai, é porque é bonitinho, marca registrada, pronto, tá, Pikachu. Só por isso mesmo. Só. Eu, sim, não confio, eu não confio em rato, nem em rato amarelo que fica falando pica-pica toda hora. Uma coisa sobre essa coisa do inicial aí, de descartar, uma coisa que tu pode analisar é que, tipo, nos jogos originais lá do Game Boy... jogos originais do Game Boy, tu aprendia a treinar teus Pokémon, né, teus animais, pra... entrar na briga lá, ser espancada pra tu virar o fodão, né? Já no Pokémon GO, além de fazer isso, tu ainda descarta eles. Tipo, o cara que tá fraco. Tem uma imagem que ilustra bem isso, que é aquelas paradas de moer pinto. Como? É, tipo, você já viu um matadouro de galinha ou de pinto que os caras usam em... Sim, sim, sim. Coisa de fazer nuggets. O cara lá tá com uma caixa, um caminhão de pids, aí fica jogando lá pra gerar as candies. Cruel, cara. E é nesse nível aí mesmo, a gente descarta o A gente tá descartando, velho, tá devolvendo o bicho. Cara, é a mesma, né, cara? Em Pokémon, mesma coisa, tu bota se seus animais. Tu bota seus animais pra frente. Porra! O Magikarp? Você tem que ter 400 de candy. Aí, tipo, o cara enfiando 400 balas na boca do Magikarp. Caralho, eu já devo estar com 100 e poucos candies de Magikarp. Eu acho que eu vou passar o final do ano sem evoluir um. Cara, mesmo assim, eu achei muito exagerado. 400, caralho. É Jesus? Magikarp, na verdade. Eu fico imaginando se o Magikarp leva 300, vai virar um 2000 por causa das 400. Mas eu tô vendo que eu vou me decepcionar de novo. Porque 400, cara, tinha que gerar um CP do mínimo triplo do que ele era. Não, cara, imagina se você junta as 400, evolui e coloca, sei lá, 300 de CP a mais. Daí, não, pelo amor de Deus. O que eu ia falar agora? Tem um negócio que a Lona falou no começo do podcast, que foi bem interessante, de sair de casa e não ficar só focado em Pokémon GO. É claro, a gente tem que ficar olhando também. Tem que ficar olhando no Instagram, sim, o Facebook. Eu tô conhecendo casos que a pessoa sai com os amigos e só faz um Pokémon Go, esquece o pessoal, sabe? Isso sim, é sim, bem errado, ao extremo. Assim, mas o cara já faz isso. É, o pessoal já fazia aí, já. Sai ficando zap zap. É por isso que eu só ando com gente que joga. Mas é. Todo mundo se ignora pra caçar Pokémon. Ninguém se ignora. Vocês em suas cidades já chegaram a criar algum grupo de cada time? Tipo, de time valor? Tem uns grupos aqui pra falar de Pokémon. Eu sou meio antissocial, cara. Cara, eu odeio grupo. Uma coisa que eu odeio é grupo de WhatsApp, velho. Não, não consigo. Cara, eu só saí de casa 2 vezes pra caçar Pokémon. Nossa. Só 2. Tipo, respeito aqui em casa. Eu já saí do grupo da família, inclusive. Não consegui ficar em grupo de WhatsApp. Eu fico só pra você entra no grupo só pra silenciar. Ah, mas não adianta silenciar o grupo, porque eu tenho um toque que eu vejo a notificação, tenho que ficar clicando pra saber o que é. Ah, é melhor não. Nossa, e às vezes é tipo falando do feijão que fulaninho fez mês passado. Não, mensagem de bom dia, todo mundo dando bom dia, boa tarde. Mensagem de foto de gato feliz dando bom dia. Nossa, sim. Isso aí, quando é aquela corrente de centopeia, né? Que dá vontade. Nossa, aí ano passado teve uma treta entre uns tios meus. E aí a parada que eu queria ter visto, mas eu perdi. Só vi os prints depois, eu fiquei, porra, eu queria estar nessa conversa. Que a única coisa que me move na internet é treta. Cara, agora vamos responder as críticas de Pokémon GO, né? Falando que, como é que se diz? Que para, como o José, eu ia falar João, como o José falou, que para o contato social dos seres humanos, porque o jogo está controlando nossa mente e eu matei meus pais pra pegar Candy de Magikarp. Isso não era Assassin's Creed? Pra matar os pais? A verdade é que jogo deixa a gente violento mesmo, cara. Verdade. E o pessoal vai deixar de fuder pra jogar Pokémon. Verdade. Cara, o que deixa violento é quando você sai da sua casa, chega na praça e só bate. Isso que deixa Mas na moral, quem gosta de fuder é garoto. O homem mesmo vai jogar Pokémon GO. Pois é, rapaz. Gosta de capturar monstros de Aquele tiozão... capturar HIV é moleque. Aquele tiozão chega pro sobrinho e fala: só tá no Pokémon GO aí, não vai pegar nenhuma buceta não. Ei, tio, eu só tenho 10 anos, porra! Meu Deus do céu, cara. A gente tem que escolher, né? Qual monstro vale a pena sofrer? Eu prefiro Pokémon. Pô, o melhor é que chega pra mim e fala: vamos jogar Pokémon GO? Eu me arrepio todo. Falo, bora. Se me chamar pra fuder, eu broxo. Não, pô. Espera aí, caiu.